Charlie Mike Romeu, está afastado agora para 7 milhas de Salvador. Serviço radar terminado, em descida para altitude de tráfego de Seri. A frequência livre está presente para autocoordenação. Serra Vita 372. Papá Romeu November, possível. Papinho 700 na proa de Serra Vita 372. Gente, vai avisar com o campo? Negativo, mais uns 30 segundos. Gente, voo 9393, da presente voo Serra Vita 368, direto para 2500 pés, autorizado final RNAV, pista 90, reporte estabilizado. Então mudando para o 368, vou direto e estamos estabilizado. O 9393 descendo para? 2500 pés. 2500, obrigado. Então 3283, estamos centro Recife, 1265, alterno 1265. 1265, 1265, 3283, obrigado. Boa. 0 para o aeroporto Galeão, saída da El, Leda, Irume. Vai voar na aerovia até 98, 7 até Mouro. Mouro. Transponder 5464 e o controle 12080. É o voo 1705. Ouro 705, patrulhamento correto, reporte pronto para o pushback treinamento. Chamará para o pushback treinamento no 705. Forma que está no gate 3. Posição de 3 horas, 1-1 milhas, na final do procedimento RNAV, 1.700 pés, um citation 110, inicia redução para aproximação. Gente, gol 9393, vai iniciar redução para aproximação. Confirme o parque faz o pouso, não vende a Romeu November. 5. Gente. November, fono autorizado, pista no 0, vento no 0, 0 grau, 0,8, 9. November. 3,6 estabilizado, gol 9393. Gente, gol 9393, complete aproximação, chame torre Salvador, 1,18, decimal, 9,5, tráfego ao posto. 18,95, 50, daqui a pouco. 2 Salvador, boa noite, é o 9393, passando 368. 9393, posto de aproximação, aguardando pista livre. Aguarda pista livre, 1168, estou controle Salvador, sendo identificação. Esse para 250010, ajuste no 013 na proa do Serra Vitor 366. Confirma o POB? 2250. São 3484, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0 via Pátio 1, táxi Índia e Alfa, quando o ponto chega à torre 118, décimo 95, ajuste 1013. 1013, via Pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera, torre 295, táxi 3484. Romeu November, mantém a posição, vai instruções. Romer, Romeu November, autorizado Juliette, Pátio 1, reporte para ingresso no Pátio Lima. Agora 393, no salão 013, direita, Foxtrot, no 21, décima Manaus. 219 na Foxtrot, obrigado, 33. 293, 59, com a delica tipo de sol, após passagem do Side Station, direção a Taxway Lima, autorizado por chuveiro de saneamento, reporte pronto para o táxi. Por site, que passa autorizado para o Ibex, está na 3, por onde? Paulo, Salvador, 9393, boa tarde. 9393, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, reporte 9393. Informação em curso, Vitor, aguarde cópia. Da El, lei da Videb? Hiromi. Hiromi, ok. November, Romeu, Novembro, autorizado Lima, Mike e Quebec, na Quebec mantém a posição e chama a torre 118, 1095. Aproximado em Juliette, do 9393. Gol 9393, autorizado Juliette para o portão 01. Para o portão 01, obrigado. Sete e meia, 3h50, alternando o Galeão, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no zero, via Pátio 1, táxi Índia, táxi Alfa, quando o ponto chama a torre 118, 1095, o ajuste de altímetro no 0, no 3. Via Pátio Alfa, da posição, táxi 2, 9, contato radar, suba nível 340, direto Leda. 340, Leda, 3484, Vitor. 9423, Vitor em curso, aguarde cópia, é o número 2. Agora. 9561, pronto cópia? Pronta. 9561, autorizado, Serra Bravo, Golfe Lima, via até November 857 até Mussul, nível 300. saída da El, Leda, Irume, decola da 1-0, primeira curva, à direita, transponda 5474, frequência do controle, Salvador, 120, décima 8. 1-2-0-3-0-0 para o Galeão, decolada 10, curva direita, saída da El, Leda, Irume, up em 9857, moto, decola 5474, controle 120.8. 9561, no cotejamento correto, reporte pronto para pushback e acionamento. Reportar alto, 9561. Oi, Salvador, boa tarde, zona 359, está pronto, ponto espera 90. Sonal 359, autorizado a alinhar e decolar Sonal 0, vento 110 graus, 099. Livre alinhar e decolar 110, Sonal 359. Gol 9423, pronto 4. Copiando 9423. Então 9423, autorizado a Bravo, Bravo Romeu, via perda do 7, apino após DCT, nível 380. Sai da Arbor, após voa Elefa, decola da 10, primeira curva, direita, transponder 5466, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado para Brasília, via Abertulo 17, apino. Após direto, nível 380, saída Arbor Elefa, com decolada 10 com curva à direita, transporte 5466, controle 1208, voo 9423. Voo 9423, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reportará, voo 9423. Ah, 9359, decolada 21, controle Salvador 120-28. 08, boa noite, obrigado. Boa. Boa noite, boa noite, boa noite. 9359, contato radar, suba ao nível 340, direto Leco. 340, Leda, 21168. 21168, complete aproximação. 2118, decimal 95. 295, obrigado. Boa. 9520, desça para 2500 pés, ajuste 10113, livre Renato, pistola 0, reporte estabilizado. 2507, 13, livre Renato, reportado estabilizado. Para 9520. PAN 3484, chame Centro Recife, 125.1, alterna 123.8. Recife 1232, boa noite, bom trabalho, PAN 3484. Normalmente, bom voo. PAN 3459, chame Centro Recife em 125.1, alterna 123.8. 251238, boa noite, obrigado. 1229 e 1229 no 198. 1229. Olá, Salvador, boa noite. Qual o número de 1198? No 1168, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa da Juliette, 1198. Sente, TAM 9520, complete aproximação, chamou em 1 no 8, decimal 9, 5. 1895, TAM 9520, obrigado. Boa. Salvador, boa noite, TAM 9520, final RNAV da 10, baixado travado, visual. Estão 9520, pouso autorizado, pista no 0, vento 9, 0 graus, 099. Tive pouso no 0, estão 9520. Salvador, Salvador, vou 9483, que é acionamento funcional. 9483, autorizado para o Chileque acionar, pode estar. Vou comprar para o carro, vou 9483. Segunda posição, com o 1168. Bom, 1168, já está autorizado, Juliette, para o portão 0612. 0612, obrigado. 520 no Palácio 35, direito no 2129. São 920, táxi via Alfa, repórter da Juliette. Alfa, Juliette. Avito 366, ajuste 1013. Afirmativo, 2500 PES, Serra Vida 366, 1013 no ajuste. Ponto de espera da pista 0 via Pate 1, taxa de alta, quando o ponto chama a torre 118, décimo 95, ajuste 1013. Pate 1, Índia Alfa, ponto de espera, Arão, 10118, 95, 1013, ajuste, gol 9.4. São 9520, fique atento à Boeing da Gol, queira taxiar para o ponto de espera da pista no zero após passagem do mesmo, está autorizado Juliette para o portão 07. Posso, Juliette, portão 07. Gol 1705, portão 03. Cozene com a equipe de solo após passagem do Boeing da companhia que está taxando para o ponto de espera da 10, autorizado para o chuveiro de acionamento, reporte pronto para o táxi. Após a passagem da aeronave na ponta de espera, está liberado o ponto de acionamento, mandará para o táxi do gol. Ponto espera da 10, pronto. Sou 9423, autorizado a linha de decolar pista no 0, vento no 10 graus 079. Luz de linha de decolar da 10, 9423. 9561, puxa ver que coordenação com a equipe de solo, lesionar, reporte pronto para o táxi. Mandará pronto para o táxi, 9561. 0, controle, Salvador, 120.8. 1208, gol, 9423, obrigado. Gol 9423. Gol 9423, contato radar, subo nível 380, direto elétrico. 380, direto elétrico, gol 9423. Para o táxi do voo 705, 146 a bordo, 340, alterna Guarulhos. Guarulhos, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0 via táxi Ilha Alfa. Quando o ponto chega a torre no 8, decimal 95, o ajuste de altímetro no 013. De Alfa, quando o próximo 1895 com 1013 ajuda o voo 77. Salvador, boa noite, voo 705, próxima ponte espera está 120 pronto. 705, autorizado a linha de decolagem, 10, vento 110 graus, 089. Viva a linha de decolagem, 110, voo 705. Para o Nascimento, 9561, com 1174 a bordo, 3:35, Campinas. 9561, contado 174 a bordo, 3:35, Campinas, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0 via Sate 1, taxiway Índia e taxiway Alfa. Quando o fronte chega na torre 118, décimo 95, faz ajuste no 03. Faz Índia e Alfa, 895, bom trabalho a todos, 9561. Gerardo, boa viagem. Fala, boa noite, São Paulo 2043, informação 20, autorização Guarulhos. Voo 2043, Vitor em curso, prepare da Elle da Mótima, aguarde cópia. Da Elle da Mótima, aguarde, obrigado. Voo 9423, chame só para Recife, 128, decimal 8, alterna, 126, decimal 0. 1288, 1260, com 9423, obrigado. Boa. Boa. Voo 705, decolada 46, controle Salvador 1920, décimo 8. 208, boa noite, ano 705, da U. Salvador, boa noite, ao 3662, aciona identificação, desça para 2500 pés, o ajuste 10 no 3, direto Serra Vitor 366. Afirmativo, livre aeronave, suporte estabilizado. Voo no 705. Boa noite, controle, voo no 705, decolou, não sei se foi. Voo no 705, contato radar, subo nível 360, direto Vitor. 360, proje Vitor. Tá 9561, suporte espera, pronto. Tá 9561, localizado ali, aí mantém o Pistola 0. Ali mantém, tá 9561. Solo Salvador, o gol 9394, boa tarde. Não, boa noite, ainda informação dita, posição de vitória. Gol 9394, informação Vitor em curso, aguarde cópia. É. Número 2, prepare da Euleta. Já vou pro meu. Fundo 043, pronto, cópia. Pronto, cópia, voo 2043. Voo 2043, autorizado, Serra Bravo, Golfe Romeu, via Pézulu no 0, Papalpa Índia, DCT Umbade, o Pézulu 44, nível 360. Saída da El, Leda após sua Mótima, decola 1 no 0, primeira curva, direita, transponder 55 no 0, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. 096, deixa o controle Salvador, aciona identificação, desça para 2500 pés, ajuste no 0 no 3, direto Serra Vitor 366. Direto para o 366, direto para 2513, com 096. Completamente estabilizado, 63 no 0, Canete. Gente, complete aproximação, torre 118 decimal 95, boa noite. 895, obrigado, 0 até 3. Voo 2043, controlamento correto, reporte pronto para um pushback e acionamento. Tá falando, obrigado. Projeto, agora Salvador 9561, decolarão 50, controle Salvador 120, décima 8. 208, boa noite, obrigado. Boa. Via 310, pouso autorizado, pista 90, vento 110, carro 109. Livre pouso 6310, Xané. Fã 9561, contato radar, subou nível 300, direto Leda. Direto Leda, 300, sobe, tá 705, chame Centro Recife, 125, décima 1, alterna, 123, décima 8. 251, 238, voo 705, boa noite. Boa. Livre RNAV, pistola 0, reporte estabilizado. Ciência, autorizado o RNAV, reportarei. 3662. Alô, boa noite, Xané 6310, micro. Oxané 6310, táxi Alfa, reporte da Juliette. Alfa, vai reportar da Juliette, né? Xané 6310 está autorizado Alfa Juliette para o portão 03. Alfa Juliette 03, autorizado Salvador, boa noite, voo 9394 no gate 1, informação Vitor, autorização para Vitória. Voo 9394, Vitor em curso, autorizado Serra Trava, Vitor Tango, eu peso 44, Vitor Tango Romeu, após direto, nível 400, saída da Euleda, Serra Golf Romeu, decolada 10, primeira curva direita, transponda 5511, frequência do controle Salvador 120.8. Autorizado então, nível 400, na Pesulo 44, Vitória direto, saída da Euleda, Sierra Golf Romeu. Controle 1208, 5511. Voo 9394, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Reportará. Serra 9561, chame sempre Recife, 125 decimal 1, alterna 123 decimal 8. Recife agora, 1231, boa noite, obrigado. Boa noite. Estabilizado 3662. Quem está 3662, chame Torre 1 no 8.95. 2895, está 3662. Bom, Delta 3662, 4 milhas do Serra Vitor 372. Delta 3662, pouso autorizado pistão 0, vento no 0 grau, 089. Ele pousa no 0, Delta 3662. Uno 096, livre Renato, pistão 0, reporte estabilizado. Peraí, estabilizado, é Renato, tá? Uno 0, Uno 0, Uno 0. estacionamento Gol 9394, posição 1. Gol 9394 no portão 01, autorizado para o Chivec acionamento, reporte pronto para o táxi. Portar para o táxi, 9390, obrigado. Uno 0962, 1118, decimal 95. 0900, até daqui a pouco.